cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, eu cogo um gáudio e vou dizendo que o cá se fazem, cá se tocam é o programa onde vamos divulgando aquilo que se vai fazendo por cá, quer em português, quer com várias participações. Ora, se eu disser assim, Pierre Aderne, claro que já não é um nome que passe em comum aos ouvidos dos nossos ouvintes, até porque, de algum modo, fomos já aqui divulgando, mas podia parecer à partida que estávamos a abandonar a nossa máxima. Mas não, continuamos a falar e neste disco, então, estamos mesmo a celebrar a lusofonia. E é com esta, constatação que, antes de mais, damos as boas-vindas a Pierre Aderne, aqui à Rádio Boa Nova, ainda que seja a distância de telefone. Estamos a falar para Lisboa, não é assim, Pierre? Bom dia. Isso. Bom dia, é um prazer. Este disco é essencialmente um tributo à lusofonia. Concorda comigo? Eu concordo sim, ele é fruto da minha experiência em Portugal nos últimos 8 anos, né? Eu tenho vindo em digressões aqui e eu consegui sintetizar justamente nesse álbum, né? Tendo a possibilidade de colaborar com artistas que eu já gostava muito. Como a Sara Tavares, o Jorge Palma, a Mais Lajinha, Susana Félix e tantos outros, né? Ao lembrar de você e tentar não sonhar, o sono não atende, não me entende a falar. Ao lembrar de você e tentar acordar, o sono me prende e me ensina a esperar. O sono me acende pra eu poder te guiar. Ao lembrar de você, a tentar me esquecer, com seus olhos abertos pra esse sonho não ver. Ao lembrar de você, quantas vezes duvido se no meio da noite não lhe acordo vestido pra dançar essa morna que eu havia pedido. Pra dançar essa morna que eu havia pedido. Oi, oi, vem. Oi, oi, serenata na boca de coração e cadência do morna, mocinho, tá sussurra baixinho, te diga perto, cola na minha ouvido, um sabor perfumado, cola na minha ouvido, um sabor perfumado. Ao lembrar de você, quantas vezes duvido se no meio da noite não lhe acordo vestido pra dançar essa morna que eu havia perdido. Pra dançar essa morna que eu havia perdido. Ao lembrar de você, quantas vezes duvido se no meio da noite não lhe acordo vestido pra dançar essa morna que eu havia perdido. Pra dançar essa morna que eu havia perdido. Pra dançar essa morna que eu havia perdido. Dançar essa morna que eu havia perdido. Oi, oi, começamos por aqui, então, nessa questão deste seu álbum, que se intitula Bem Me Quer, Mar Me Quer. E, claro, nós como somos aqui bem perto da Serra da Estrela, portanto, como serranos assumidos, desde logo ficamos fascinados pelo seu fascínio também pelo mar. Se não recordo, dos 4 álbuns que tem no Brasil, não só também em Portugal e no Japão, o que julgo saber, Casa da Praia, Alto Mar, Água Doce, enfim, só o Doce Cariocas é que de algum modo foge ao mote do mar. É algo que efetivamente te fascina? É, eu acho que ele sempre me acompanhou. Essa rota, por ser filho de pai português, né, e ter nascido na França, esse caminho de mar, ele foi o caminho que eu mais percorri, né? Essa rota Lisboa-Rio, Rio-Lisboa, de ter as duas margens e de gostar muito também de literatura portuguesa, por ser filho também de um professor de literatura e de desde de muito cedo conhecer Fernando Pessoa, acho que isso acabou influenciando na minha escolha artística e por estar também no Rio de Janeiro e gostar muito da música brasileira que fala do mar, em especial do Dorival Caymmi, que tem aquela relação. E eu acho que realmente é uma fonte inesgotável, né, de inspiração e de conforto, né, tá perto do mar. E esse álbum eu não achei que eu ia ter mar no título, pelo menos, né? E aí quando eu fiz a foto da capa, me veio o nome, eu achei que era isso mesmo, que tinha que ter isso, e depois que eu descobri também que aquela florzinha bonitinha se chama Mal Me Quer, né? Uhum. Eu quis fazer brincadeira com Mar Me Quer e escutei uma história de um amigo que conheceu a Amália e que ela tinha um Mal Me Quer na entrada da casa dela, um Mal Me Quer de cobre, e ele perguntou por que ela tinha aquele Mal Me Quer, e ela respondeu ao meu amigo que ela tinha aquele Mal Me Quer porque Mal Me Quer era a flor mais portuguesa de todas. E ele perguntou por que a Amália, que é Mal Me Quer, a flor mais portuguesa de todas. Ó, Luiz, porque só nós, fatalistas com somos, podemos chamar uma flor tão bonitinha desta de Mal Me Quer. Então, quer dizer, desse simbolismo, né, de brincar com isso e de esperar mesmo que, né, que vem o mar, né? E que a gente possa mais uma vez atravessar ele e desfrutar da margem de lá e da margem de cá. Nossa casa tinha teto, janela, fogão e uma vista pra olhar você. Nossa casa tinha frutas, flores e canção e um relógio pra esquecer. Nosso teto tinha lua que cabia na tua mão. Pus no saco a viola, me levou embora ao chão. Pus no saco a viola, me levou embora ao chão. No Natal tinha cerejas e maçãs do amor, meus presentes pra te dar. Carnaval tinha montanha e cachoeira e você pra desfilar. Lua Nova, pra um mim. Mundo de emoções. Eu voava do tapete, você ia do balão. Depois você foi embora, foi nas asas do avião. Depois você foi embora, foi nas asas do avião. Mas eu fiquei, me levantei e o sol nasceu pra mim no meu quintal. Nasceu novo jardim. Eu acordei, me espreguicei, olhei pela janela. meu jardim nasceu flor amarela. Parece mal ser juiz em causa própria. O português é, efetivamente, reconhecido como sendo alguém que recebe bem. É assim também que se sente em Portugal quando vem e quando consegue congregar tantas boas vontades para fazer este magnífico disco? Eu sempre me senti muito, muito bem aqui. Fui muito bem recebido desde a primeira vez que vim atuar no Beleza, isso já em 2003 ou 2004. Sim, já lá vão 8 anos, né? O pessoal na música africana, no dia a dia, na tasca, eu acho que tem uma profunda admiração, né, e ligação umbilical mesmo dos dois países, e eu acho que talvez a gente tenha uma dificuldade maior, que é um paradoxo, né, quer dizer, como o grosso do Brasil conhece pouco a cultura portuguesa, né, a música, e já o português, ele fez um raio-x do Brasil desde sempre, né? As novelas ajudaram muito também. E o português encara já o português brasileiro como uma outra língua. Eu tenho vários amigos e amigas portuguesas que muitas vezes falam comigo já em brasileiro, né? Em português do Brasil, o que é engraçado, mas sempre foi recebido, sim. Acha que a edição deste disco no Brasil também vai permitir o aproximar de atores e artistas portugueses e permitir também que haja uma curiosidade e que as pessoas venham a descobrir eventualmente álbuns de Susana Félix ou de G.P. Simões, Pedro Joia, enfim, que por via do seu disco as pessoas venham a entusiasmar-se e a querer saber mais deles? Olha, eu imagino, espero que sim. Tenho quase certeza que sim, né? Porque eu acho que o que a gente conseguiu com esse álbum foi uma terceira coisa, que não é mais nem música portuguesa e nem brasileira, né? É a fusão desses sotaques musicais, né? E acho um pecado mesmo, uma tremenda ignorância o Brasil não saber quem é Zeca Afonso, Sérgio Cardinho, Jorge Palma e tantos outros, né? E mesmo, né, aquela dupla fantástica de Alão e Ari dos Santos, né? Uhum. que na minha opinião é tão importante, tão principal quanto Tom Jobim e Vinícius, né? Ou o piano delicioso do Mário Lajinha, né? Que também acho que para mim é o maior pianista vivo do planeta. Então, eu acho que eles vão tomar um susto, assim, não só através do meu álbum, mas do documentário também que eu estou realizando, e que está lançando, que foi adaptado para a TV brasileira e que teve estreia na semana passada. Eu acho que tudo isso fortalece, né, essa via de volta de Portugal para o Brasil. E acho mesmo que já é hora, né? Que a música brasileira tem muito que beber nessa fonte, né? Eu acho que os grandes intérpretes do Brasil desconhecem, né, um repertório tão rico quanto desses autores que eu citei, né? E que bom que isso está acontecendo agora, né? Já era tempo. Tem a percepção que isso acontece apenas porque nunca ninguém abriu a porta, ou porque efetivamente o povo brasileiro não suscita conhecer aquilo que é feito fora de portas? Olha, eu acho que há uma série de fatores aí. Uma delas talvez seja, quer dizer, os imigrantes portugueses que foram para o Rio de Janeiro, né, nos anos 30 e 40 e tal, eles eram basicamente de trás dos montes, né, do Minho, uhum. Tinha toda aquele sotaque mais carregado, mais difícil, né, de menos palatável, né, para os ouvidos, né. Eu acho que essa foi uma primeira dificuldade ali. É como se, na verdade, Portugal só tivesse recebido o interior de Minas Gerais e o interior do Piauí, né? E isso, né, não seria também representativo de todo um país, né? Acho que aconteceu um pouco isso. Depois eu acho que a música brasileira, ela veio com uma força muito grande, né? Talvez pelo próprio mercado da música em si, por ser um país de 200 milhões de habitantes. Claro, toda dimensão, né? É, dimensão. E por ter misturado, né, todas essas influências e esses ritmos há muito, muito, muito tempo atrás, né? Coisa que Portugal fez há bem pouco tempo. Acho que isso abriu os olhos do mundo para a música brasileira e com isso. Depois tem a questão também das novelas brasileiras, né, que eram tão bem recebidas aqui, que o país parava para ver o Gabriela quando foi, quer dizer, a primeira edição lá da novela do Jorge Amado. Uhum. Enfim, eu acho que tem toda essa questão, sim. Mas tem um pouco também de descaso, de pouca curiosidade da fina flor da MPB, da música brasileira, uhum. Sabe? Que eu acho que deveria ter levado na bagagem, além de vinho e azeite, a cultura, né? E acho que talvez as pessoas que estavam, né, comandando esse showbiz aí, né, quer dizer, seriam os selecionadores desses encontros aí, eles apostaram no imediatismo daqueles encontros, daqueles duetos feitos para gringo ver, né? Quer dizer, junta fado com bossa, seja lá o que for, bota num cassino qualquer e as dois artistas que nunca se encontraram na vida fazem um dueto e aquilo é o encontro da música brasileira com a música portuguesa, o que é patético, né? Exatamente. Chega a ser assim. Chega a ser caricato. Então, eu acho que isso nunca ajudou em nada, tanto que eu presenciei também um momento que tentaram fazer com que a Brunhosa fizesse um álbum no Rio, com participação de XYZ, mas é uma coisa tão assim, forçada, com tão pouco tempo, né? Quer dizer, era mais interessante ele ter ficado um tempo lá, bebido naquela fonte, conhecido as pessoas, e aí, de repente, ele, né, talvez não tenha aproveitado o máximo daquela relação, e nem os outros, né, artistas brasileiros também, da bela música, uhum, que ele faz. Uhum. E aí eu acho que é isso mesmo. Mas agora acho que que a carta é outra, que as pessoas estão também muito antenadas, tem muita coisa chegando também. Acho que o Antônio Zambuja também foi importante nesse início de abertura para música contemporânea no Brasil. Sim, e temos bons exemplos agora. Recordo o Antônio Zambuja, que tem tido algum sucesso por lá. Aliás, é um outro autor com quem já trabalhou, gravou para ele, aliás, veio dar-lhe dois temas para o álbum Guia, se bem me recordo. Veio trabalhar com o Cuca Roseta para um tema da TV Globo, né? O Aquele Beijo. Uh-huh. Enfim, são estas pequenas coisas que, enfim, vão abrindo portas, naturalmente. E este Bem Me Quer, Mar Me Quer, é uma porta escancarada, não tenho dúvida. E fico muito feliz com isso. E daí a razão por ter começado a conversa, dar-lhes parabéns. Eu só quis te dar um lugar pra ficar, onde as manhãs são tranquilas e as tardes dormem cedo. Uma piscina, uma praia, um spa, onde até o domingo acalma e a alma já não morre de medo. Eu quis te dar um lugar, uma mansão, uma canção, um quarto e sala. onde o relógio atrasa pra ajudar. Onde não é mais preciso arrumar e desarrumar as malas. Eu só quis, e esse foi o meu mal, ser feliz em mês que não tem carnaval. Eu só quis, e esse foi o meu mal, ser feliz em mês que não tem carnaval. Eu só quis te dar um lugar para ficar, onde as manhãs são tranquilas e as tardes dormem cedo. Uma piscina, uma praia, um spa, onde até o domingo a calma e a alma já não morre de medo. Eu quis te dar um lugar, uma mansão, uma canção, um quarto e sala, onde o relógio atrasa para ajudar. Onde não é mais preciso arrumar e desarrumar as malas. Eu só quis, e esse foi o meu mal, ser feliz em mês que não tem carnaval. Eu só quis, e esse foi o meu mal, ser feliz em mês que não tem carnaval. Eu só quis, e esse foi o meu mal, ser feliz em mês que não tem carnaval. Eu só quis, esse foi o meu mal, ser feliz em mês que não tem carnaval. Eu só quis, e esse foi o meu mal, ser feliz em mês que não tem carnaval. Eu só quis, e esse foi o meu mal, ser feliz em mês que não tem carnaval. É um disco extremamente agradável de ouvir, mas claro também por aquilo que ele simboliza. Por aqui vamos, o agradável de ouvir vem quer pelo componente musical, quer pela parte das letras. As letras, a bem dizer, é quase a sua despesa. É algo que lhe é fácil. É, não, eu tenho uma relação com a escrita, né, desde muito cedo, né, e sempre é inspiração pura, né. Rara, a gente tem uma brincadeira lá entre nós músicos que fala que alguns compositores são 90% inspiração e 10% transpiração, né? eu faço as coisas que coisas que eu nem sei de onde vem mesmo, assim. Eu acho que é um momento, eu vou sintetizando vários ingredientes e recolhendo coisas e de repente aquilo aparece tudo de uma vez só, como se fosse um download de algum lugar. E, mas assim, especificamente nesse álbum foi, de alguma forma eu escrevi alguns poemas como se estivesse escrevendo para cinema, né? Por exemplo, o tema que eu ofereci, o poema que eu ofereci pro Jorge Palma musicar, foi um poema que eu escrevi imaginando ele escrevendo, né? Quer dizer, como é que ele, com aquele todo humor e talento que ele tem, como é que ele escreveria, né, a respeito de um assunto daquele, né, dessa epidemia da cama cheia, coração vazio, né? Eu preciso mentir que te amo, né? E aí eu mandei, pensando muito nele, né, quer dizer, como se fosse uma música pro álbum dele, ou como se ele fosse escrever. Da mesma forma aconteceu com o GP Simões, né, de eu usar palavras que não são comuns no Brasil, como pachorra e lume, por exemplo. E a coisa foi se dando. É, a Morna, né, do Minha Morninha, que eu fiz para convidar a Sara Tavares. E eu acho que foi um processo muito natural, é como se eu estivesse bebendo dessa água tinta aqui e aquilo fosse me trazendo também inspiração e caminhos poéticos também, dutos metafóricos para seguir, né? Preciso mentir que te amo, te dizer baixinho no ouvido, te abraçar e fazer de conta que nesse amor não duvido. Preciso mentir que te amo, por teus ombros ver planos à frente, esquecer que o amor que eu preciso é covarde, é valente. Acordar de manhã e fazer um café pra você, abraçar-te com cuidado e depois adormecer-te no meu porto. Dizer que só a teu lado é onde não durmo sozinho. Olha-me e mostra o caminho, pois ri que me amas. Preciso agora de um bem, pode ser que amanhã eu me esqueça, e ao olhar da janela de um trem um novo amor me apareça. Acordar de manhã e fazer um café para você, abraçar-te com cuidado e depois adormecer-te no meu porto. Preciso mentir que te amo, te dizer baixinho no ouvido, te abraçar e fazer de conta que nesse amor não duvido. Eu preciso agora de um bem, pode ser que amanhã eu me esqueça, e olhar da janela de um trem um novo amor me apareça. De manhã e fazer um café pra você, abraçar-te com cuidado e depois adormecer-te no meu porto. Aqui palavras que não são minhas, são do Walter Ugumem, que vem num magnífico texto a falar deste seu álbum, e que eu apanhei aqui esta frase: se eu fosse um pouco mais maluco, passava um cordão no disco e usava no peito, deixava os botões abertos para se ver bem. Ora, é de alguém que está muito orgulhoso naquilo que veio a ouvir, portanto, e está, sintetiza muito bem, com maestria, como aliás é habitual, aquilo que é este disco. Eu sei que ainda é muito cedo para falarmos sobre isso, mas já conheço vários discos de tributo e discos de parcerias que me deixam sempre fascinado. E este é um deles e dos melhores, e que nos deixa de logo a partida, embora estamos aqui ainda quase a início de conversa, mas deixa-nos aqui o apetite para mais. É assim, ficou o ensejo para voltar a fazer isto? Eu já tenho uma leve suspeita do que eu vou fazer num próximo álbum. Eu já acho assim, eu falei do Ari dos Santos, assim, né, lá no início da nossa conversa. Eu queria muito revisitar aquela obra dele e do Alan Mann, sabe? E eu acho e a Amália como letrista também, né? Que eu acho fabulosa, pouca gente sabe que ela é. Talvez localizar aquelas canções que, né, que eram fado, mas que tinham também uma complexidade harmônica e uma poesia tão bonita, né? E talvez brincar um pouco com esse repertório, não sei, vamos ver. Por... Walter Hugo Mãe me deixou 3 dias chorando quando ele escreveu isso, né? Não, nada. Eu venho a dizer que o Pierre Aderne faz que age por amor, não é? É sempre, a gente fala que é amor na ponta da chuteira, né? Na ponta das sapatilhas, né? É, eu só sei fazer assim. É o meu jeito mesmo. Vou fotografar você com minha folha de papel. Sua luz está tão bonita com seus olhos de céu. Vou fotografar você com a minha caneta, pois com você enxergo estrelas que só se enxerga de luneta. Vou fotografar você e colocar num porta-retrato, comprar uma moldura de prata pro meu poema barato. Poemas não serão fotografias, como as horas juntas todas não são dia, são apenas o tempo de quem ama. Quem dera, meu amor, o seu poema fizesse de Lisboa um Ipanema, aberta nas janelas de outra alfama. Quem dera eu pudesse não me revelar a quem não me ama. Vou fotografar você com minha folha de papel. Tua luz está tão bonita com seus olhos de céu. Vou fotografar você com a minha caneta, pois com você enxergo estrelas que só se enxerga de luneta. Vou fotografar você e colocar num porta-retrato, comprar uma moldura de prata pro meu poema barato. Poemas não serão fotografias, como as horas juntas todas não são dia, são apenas o tempo de quem ama. Quem dera, meu amor, que o seu poema fizesse de Lisboa um Ipanema, aberta nas janelas de outra alfama. Quem dera eu pudesse não me revelar a quem não me ama. Fizesse de Lisboa um Ipanema, aberta nas janelas de outra alfama. Quem dera eu pudesse não me revelar a quem não me ama. Estamos aqui a falar do disco e agora falamos aqui da parte letra e da parte música, e vem a trazer aqui consigo um conjunto de virtuosos. Grande parte deles já os estive ao vivo, e alguns normalmente aqui também ligados aos Couple Coffee, que vem aqui a participar também, e a Loda Cosette e Norton. Isto é a condição sine qua non para fazer um disco como este, ter estes amigos seus aqui a participar? Eu acho, eu nunca tive uma relação com um músico que eu não pudesse, um músico que subisse do meu palco, que não pudesse entrar na minha sala, né? Eu sempre misturei, sempre foi muito humana essa relação de parceria entre os colegas de profissão. E o Couple Coffee, a Luanda, eu conheci, as nossas mães eram muito amigas e no coração da ditadura brasileira e comunistas e, né, e Enfim, a gente se conheceu desde de criança, e quando a Luana veio morar em Portugal, a gente ficou mais próximo também, ela contando as experiências dela e da, né, da proximidade de novo com a Lipe de Freitas, com o pai dela e tudo. E eu acho que ela foi muito importante, assim, o Capô Koff e a Norton da ela também nesse processo, fizeram aquele disco só de Zeca Afonso, né? Excelente. As tamaquinhas do Zeca, ficou, que, enfim, muito importante nesse processo mesmo, né? E eu acho assim que todos aqueles ali foram alguns amigos mais antigos, como o caso do Luiz Caracol, que eu conheço há mais de 10 anos. Que o homem de Luiz e a Lata, né? É, exatamente. Já há algum tempo anda a rodar dos discos, andamos por isso. Agora acho que ele está com um novo, que é o disco, na verdade, o disco de estreia dele, que é belíssimo. Acho que é um artista de mão cheia, enfim. E outros que eu conheci recentemente, né, coisa de um ano, como o caso do Jorge Palma, do Mário Lajinha. Né. O Pedro Jorge já conhecia ele há muito tempo, que ele tocou com o Ney Matogrosso também. A gente, volta e meia, se encontrava na Lagoa ali, correndo, e um palco aqui, outro ali. Enfim, mas foi muito... O Júlio Rezende, né, que é outra geração desses pianistas maravilhosos também, o Eduardo Jordão, o Lucas Bordão, percussionista de Angola, radicado aqui, que é fantástico também. Como percussionista é uma coisa fabulosa. É, fabulosa e tudo. Enfim, acho que foi construído assim com muito amor. E por final, quer dizer, ter conhecido há um ano e pouquinho lá no Rio o Mário Barreiros foi fundamental para esse disco, né, que ele a maioria dos discos que eu gostava aqui nos anos 90 e tal eram produzidos pelo Mário, né, e assim, esse acabamento final luxuoso foi a mão do talentosa do Mário Barreiros, né, que foi pra Praia da Agura, pro estúdio dele, e a gente conseguiu ali dar aquele polimento final naquilo tudo que tinha sido gravado ali no estúdio da Valentim, né, e enfim, Gisela João também, que é uma nova voz do Fado, que tem uma voz grave, bonita também, cheia de personalidade, uma artista que veio de Barcelos, né, e que chegou em Lisboa pra ser vista, pra vencer, e enfim, acho que isso realmente foi fundamental, quer dizer, para construir essa casa da forma que ela foi construída, né? Não teria conseguido se fosse de uma outra forma, né? E acho que o principal realmente foi realmente o encontro, né? O que a gente fez no estúdio, a gente já fazia fora do estúdio, em casa, à volta da mesa e das ampolas tintas, das pingas, conheces? Tão típico português, o à volta da mesa, né? Exatamente. Choro de cortar cebola, azeite e alho na panela. A saudade já tá de molho, eu sigo pensando nela. Vou na valsa, vem devagar, banho Maria pro amor dourar. A loura tá na geladeira, pra quando minha nega chegar. De cortar cebola, azeite e alho na panela. A saudade já tá de molho, eu sigo pensando nela. Choro de cortar cebola, azeite e alho na panela. A saudade já tá de molho, eu sigo pensando nela. Vou na valsa, vem devagar, banho Maria pro amor dourar. tá na geladeira, pra quando minha nega chegar. Vamos cair na brincadeira e deixar a cabeça rodar. Tomar a saideira e depois recomeçar. Separados estão os beijos e um prato de segredos. Enquanto o fogo é baixo e a paixão não mete medo. Separados alguns abraços e um quarto de chamego. Enquanto os risos dão encaixo e o namoro é aconchego. Enquanto o fogo é baixo e a paixão não mede medo. Enquanto o fogo é baixo e a paixão não mede medo. E para quem se estreia aqui na Boa Nova, há sempre um período de desafios. São três. Portanto, vamos começar pelo primeiro. Imagine que vem Oliveira do Hospital. Provavelmente não conhecerá a cidade. Portanto, estamos aqui bem juntinho à Serra da Estrela. Imagine que vem aqui. Claro que este é um espetáculo difícil de levar com estes convidados todos. Mas que lhe permitem assim dizer assim: Pierre, no espetáculo de Oliveira do Hospital pode trazer consigo dois convidados. Quem é que escolheria? Olha, para ir para perto da Serra da Estrela. Exatamente. Onde não se vê o mar, mas pronto. Eu convidaria o Luiz Caracol, que eu vou explicar por que eu convidaria ele, e convidaria também a Suzana Félix, porque, na verdade, há 2 meses eu concluí realizei um sonho de criança, que foi subir a Serra da Estrela de Ceia à Torre de bicicleta. Esteve aqui tão perto de nós e não nos visitou. Mas eu estava tão cansado que eu não conseguia nem olhar para o lado. Foram 2 horas e 39 minutos até lá a ceia para comer aquele queijo lá em cima. Bom, enfim, o Caracol, eu acho que ele ia gostar muito de estar aí por perto, e a Suzana também, nós somos muito amigos, assim, os três. E eu acho que ia ser muito bacana fazer algum concerto que tem essa cara mais intimista mesmo, né? Ou num casarão, ou em algum lugar que a gente pudesse desfrutar essas boas pomadas do Dão, que eu conheço bem, que gosto muito, sou um fã incondicional do Toriga Nacional, e acho que ia ser bom mesmo. Portanto, só estamos em falta, e portanto, terá mesmo que vir aqui ao hospital. Meia palavra basta para falar de amor. Palavra e meia é muito, ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ser bom entendedor. Ouço sintonias virtuais, cobertas por manias tão normais. Já ultrapassado, vamos ao segundo. Imagino que vem alguém da cena internacional. Alguém que vem aqui também atuar, ou aqui ou em Lisboa, e chegando a Portugal diz assim: eu não quero prescindir de ter comigo no meu espetáculo o Pierre Haberne. De quem gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Olha, eu gostaria muito que fosse da Maria Bethânia. Da Maria Bethânia? É, a Maria Bethânia, por ser uma apaixonada também por Portugal, eu falei também desses todos lá, mas talvez a Bethânia foi a única que tenha levado a cultura portuguesa, e inclusive as palavras do José Régio, né, para Portugal, que é muito conhecido para o Brasil, que é muito conhecido no Brasil em função da Bethânia. Eu admiro muito artisticamente a Bethânia, encontrar ela em solo luso ia ser um prazer. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado e ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Perfeito. Agora então, o último desafio, e é o que costumam dizer os seus colegas, é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, um autor ou uma banda, e que chega ao pé do Pierre que gostaria muito que fizesse uma versão para esse disco de tributo. Estamos a falar de que autor, e já agora, que tema seria esse? Banda? Ah, eu já meio que adiantei, né? Eu adoraria fazer uma versão para alguma coisa que o Ari dos Santos tem escrito. Uhum. Eu acho ele um dos maiores letristas de língua portuguesa, e adoraria, e se calhar isso vai acontecer. Em breve. Portanto, está na calha, é só uma questão de estarmos atentos, não é? Esse coração manteiga que derrete toda vez que ela chega, jurou transformar-se em pedra, não deixar mais a água bater. Já não aguenta mais chorar, nem ver as flores mais aguenta. Esse meu bem que virou mar e que dói toda vez que vem. Coração que pula, leva o teu mapa pra quem tá perdida, que os olhos dão vida e a boca não mata. Coração que pula, leva o teu mapa pra quem tá perdida, que os olhos dão vida e a boca não mata. Coração manteiga que ficou sem o seu pão de açúcar, vivia de cafunés e de beijos nos secretos da nuca. Já não aguenta mais chorar, aguenta. Esse meu bem que virou mar e que dói toda vez que venta. Coração que pula, leva o teu mapa pra quem tá perdida, que os olhos não vida e a boca não mata. Coração que pula, tomava. Pra quem tá perdida, que os olhos dão vida e a boca não mata. Coração que pula, leva o teu mapa. Pra quem tá perdida, que os olhos dão vida e a boca não mata. Coração que pula, leva o teu mapa. Pra quem tá perdida, que os olhos dão vida e a boca não mata. Esse coração mantém. Antes de mais, agradecer a disponibilidade que teve para connosco, Pierre, para falarmos. Claro que hoje em dia é mais uma porta que ficou aberta, portanto, provavelmente iremos bater-lhe mais vezes ao ferrolho. Estamos, claro, à espera de novos e tão bons trabalhos como este e desejar-lhe um sucesso muito grande para este álbum, que espero que às vezes na amálgama de coisas que vão aparecendo não passe despercebido, portanto. E isso é o mote para terminarmos a conversa. Como é que acha que este disco vai chegar às pessoas? Como é que acha que as pessoas vão ter acesso a ele? Eu acho que quer dizer, eu tenho feito um trabalho muito gradual, né, para que isso aconteça, né, com as tertúlias musicais. Uhum. E eu espero que eu consiga realizar outro sonho, que é entrar numa carrinha com os meus músicos e percorrer Portugal de ponta a ponta e em cada vilarejo. Uhum. Onde tiver um copo de vinho, uma guitarra e pessoas atentas, eu levar esse trabalho a eles, né? Eu acho que aos poucos ele vai chegar e espero mesmo que isso aconteça, porque, né, foi feito com muito amor, né? E é um disco que tem Portugal na parede da frente da casa, né? Então, eu realmente espero que as pessoas tenham acesso e que a gente, e que eu possa fazer isso, né? De ter um contato um pouco mais próximo com esse público, mesmo em teatrinhos pequenos, né? Que é o que me dá mais vontade de fazer. Estive sempre em Portugal em festivais, né? E que são muito interessantes, mas eu acho que esse contato mais íntimo é o que me move. Há pouco chorei lágrimas de colírio, tomei banho de chuva com regador, tentando sair desse delírio que me trouxe febre alta do desamor. Sem óculos escuros pra raios de lua, nem pachorra pra banhos de sol, pedi a ela um bife da minha carne crua e lume pra tocar fogo no meu paiol. Coloquei a pipa no alto, sem cerol nem rabiola, feito pipa voada, vão ser perdido. Subi no andar mais alto, tirei meus ossos da sacola. Passei todo o meu sangue pra atingir o seu vestido. Passei todo o meu sangue pra atingir o seu vestido. Chorei lágrimas de colírio, tomei banho de chuva com regador, tentando sair desse delírio que me trouxe a febre alta do desamor. Sem óculos escuros pra raios de lua, nem pachorra pra banhos de sol, é um bife da minha carne crua, ilume pra tocar fogo no meu paiol. Coloquei a pipa no alto, sem cerol nem rabiola. Feito pipa voada, valsa e perdido. Subi no andar mais alto, tirei meus ossos da sacola. Fazer todo o meu sangue pra atingir o seu vestido. Fazer todo o meu sangue pra atingir o seu vestido. Então, Pierre, teve uma conversa que nos disponibilizou e, claro, voltamos então a falar mais vezes. Um abraço. Um abraço, foi um prazer. Obrigado, nós. Ela que anda nua, mesmo com a janela aberta, em noite sem lua. Ela que se joga das alturas. Quando saliva aquarela e o fado samba a cintura, ela que tem a cura dessa febre amarela, paixão rubra que fura. Ela que amava tão sozinha e nem sonhava ser rainha, ser minha. Ela do riacho que sangrou pra pintar a minha tela, pra ela. Ela que chorava se eu morria, quando vivia só por ela. Pra ela, ela que me achou perto do fim e que atrasou o tempo.